presença de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza. Chama divina todo meu ser e fina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Vamos orar assim? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda sua admirável pureza, amor. Oh, tu chama divina todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em suas irmãs. Homens de Deus.